Olá, menininhas. Boa tarde, boa segunda-feira. E aí, Sócrates Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Paulette, linda selva. Tá boazinha, tá sentando? Vou perguntar isso quantas vezes. Que nada, dá em nada. Pois é, hoje é aniversário de nossa cidade. Parabéns, Recife, parabéns, Olinda, pelo caos e nojeira. Parabéns, parabéns. O programa de hoje é dedicado ao brega. Patrimônio cultural mundial intergaláctico do Recife. Pois é, coincidentemente bateu com a data do aniversário, né? Não foi um bafo nem programado. Tum, tum, tum, coração pode parar. Tum, tum, tum. E é isso, é... Esse fim, é... Eu achei bafo que caiu na mesma data, né? Eu já tive um outro programa de brega no meu outro programa, que era o Paulette Lida Selva e o Raio Globular, que está no meu Mixcloud, inclusive. E esse também vai estar disponível mais tarde no Mixcloud. É... O brega, gente, há boatos que ele nasce na década de 60, né, com um acúmulo de referências muito lolox. Não existe uma especificidade assim de... datada assim, né, do brega. Porque ele tá envolvido com inúmeros ritmos, né? Mas ele é nominado como brega, esse brega, né, que a gente consome hoje, ele é nominado como brega por uma pira mais preconceituosa, né? Porque eles citavam as músicas que geralmente eram feitas no Nordeste, embora tivessem referências. Muitos, né? Tinham referências italianas, tem referência alemã, inclusive o Reginaldo Rossi. Mas o texto que se dava de brega era justo porque as músicas elas não tinham muitos acordes, muito. Não existia um close refinado, extreme, assim, né? Pra se compor a música ou pra se escrever e pra se pensar a estrutura da música. E é isso. Você gosta de brega, Socha? Eu particularmente gosto. É uma parte assim da minha infância. Eu ouvia muito Banda Labaredas, né, que é uma grande referência de brega pra mim. Reginaldo Rossi, obviamente. E eu acho que essas duas, exatamente, bem pontual mesmo, Labaredas e Reginaldo Rossi foram as bandas de brega que me emergiram no mundo do brega, né? E depois disso eu comecei a ouvir mais coisas, assim, obviamente, porque a produção do brega na cidade, né, e no estado começou a crescer bastante. E depois eu comecei a me identificar com o tecnobrega, que já é outra vertente, né? Mas que me agrada muito, porque eu sou muito fã de música eletrônica. Então casou o útil ao agradável. É exatamente isso. O brega, ele tem isso, né? De 60 e tal, aí até 90, ele tem uma variação não tão grande, né, de brega, que ele é bem focado na música romântica. Nos anos 2000, no Pará, existe o boom do brega pop, não só do brega pop, como outras vertentes, techno melody, que tem essa coisa louca de assim como também na Bahia, né? Mas Recife e Belém são, acho que, as cidades que mais produzem e consomem brega. Hoje a gente tem outro cenário de produção de brega, né? Isso a gente vai ver durante o programa, as várias vertentes que são produzidas aqui, tanto aqui em Recife quanto em outros estados, né? Em Recife, em 2007, é quando tem o boom do brega funk, que também já é outra vertente do brega, né? Tem inúmeras vertentes babadeiras, lolox, eu diria. Vamos de música. Vamos ouvir essa música do início, que eu gosto tanto desse brega, ele é tão gostosinho. Vamos sim, a bala. A gente volta já. Pra todo mundo que quer nos ouvir em streaming, é orelha radiolivre.org. e no site da rádio, é radioaconchego.milharal.org. E é isso, gente. Continuem com a gente até o final do programa. Beijo pra dois irmãos. E vamos de música, vamos de música. Vai me morder em cima do umbigo, sinto aquele arrepio. Vou te fazer o meu que sei que vou chupar no canudinho assim toda manhã. Vai me morder em cima do umbigo, sinto aquele arrepio tão bom. Eu sinto o mel de sua boca, meu amor, me deixa louca, me faz delirar. Vai me amar todinha, pois eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã. Vou te fazer o mil que sei que vou chupar no canudinho assim toda manhã. DJ Jairson e DJ Everton, recordando o passado. Baby, ainda eu estou chorando. Baby, esperando só você voltar. Oh, oh. Baby, eu sempre fui muito sincero. Baby, eu nunca deixei de te amar. Oh, oh. Baby, a vida está nos esperando. Então por que ficar guardando, baby, baby, tanta mágoa assim? Já disse que eu estava errado, mas estou tão apaixonado, baby, baby, tenha dó de mim. Você voltar, oh, oh. Baby, eu sempre fui muito sincero. Baby, eu nunca deixei de te amar, oh, oh. Baby, a vida está nos esperando. Então por que ficar guardando, baby, baby, tanta mágoa assim? Disse que ele estava errado, mas estou tão apaixonado, baby, baby, tenha dó de mim. DJ Piau, DJ Revolução do DJ. Será teu ego quem te empurrou com outro homem com dinheiro? E sendo assim, eu tratarei de esquecer de teu completo. Amigo, vi com tuas palavras de amor, a solidão é que me faz ainda lembrar de ti. Chego a pensar que de manhã vem ansiosa pra tomar seu café. O que te faz pensar que te troquei por uma vida de princesa? Dinheiro não é tudo, faltou carinho, tu não me desse atenção. Eu só não quero amor que você saia por aí a falar. Não tenho raiva de você, mas por favor deixa eu viver a minha vida. Me deixa em paz. Sinto amor, a solidão é que maltrata e me tortura. E só você tem o remédio que dará a minha cura. Se me ensinou a te querer, porque não ensina a eliminar isso que eu sinto. Porque bendita é a mulher que tanto amo e a mulher que ainda quero. Se me ensinou a te querer, porque não ensina a eliminar isso que eu sinto. Porque bendita é a mulher que tanto amo e a mulher que ainda quero. Príncipe dos DJs. Isso não é DJ Pial. Será teu ego que te empurrou um outro homem por dinheiro? E sendo assim, eu tratarei de esquecer de por completo. A me envolvi com tuas palavras de amor. A solidão é que me faz ainda lembrar de ti. Chego a pensar que de manhã vem ansiosa pra tomar seu café. O que te faz pensar que te troquei por uma vida de princesa? Dinheiro não é tudo, faltou carinho, tu não me desse atenção. Eu só não quero, amor, que você saia por aí a falar. Não tenho raiva de você, mas por favor, deixa eu viver a minha vida. Me deixe em paz. Sabe, amor, a solidão é que maltrata e me tortura. E só você tem o remédio que dará a minha cura. Se me ensinou a te querer, porque não ensina a eliminar isso que eu sinto. Porque bendita é a mulher que tanto ama e a mulher que ainda quero. Se me ensinou a te querer, porque não ensina a eliminar isso que eu sinto. Porque bendita é a mulher que tanto ama e a mulher que ainda quero. Se me ensinou a te querer, porque não ensina a eliminar isso que eu sinto. Porque bendita é. Voltamos com mais um bloco de ruído, de ruído. Ai, e aí, me conta. Você costumava frequentar algum lugar, Solchan, que tocava brega aqui ou não fazia abusada, só ia pra boate gay? Não, pra falar a verdade, eu comecei a ir pra boate gay bem tarde, eu sempre tive muita preguiça, e ainda tenho, né? Mas eu comecei a frequentar lugares que especificamente tocavam brega na minha infância, já na minha infância, porque onde eu morava, lá em Olinda, todo domingo na associação de moradores tinha tipo uma confraternização do pessoal que fazia bloquinho de carnaval. Tinha um pessoal também que se juntava pra falar sobre pautas do bairro. E rolava uma feijoada, uma cerveja e tal. E eu ficava super ansioso, né? Que eu era esfomeado. Sempre queria, só esperava pela feijoada. Passada. Amor, baixa um pouquinho o volume do seu telefone e fala comigo só, da TV e fala comigo só pelo telefone, por favor. Tá um pouquinho estourado. E agora, tá melhor? Isso, baixa o outro também. Tá, vou baixar. Obrigado, Linda. Por nada. Que tudo. Na Zona Norte tinha vários lugares super interessantes de se ouvir, se consumir brega assim. Que era o Veneno, que eu acho que hoje em dia não é mais aberto. Tinha o Sol e Lua, que era na entrada de Casa Amarela. O 13 do Vasco. O famoso Bariloche. Bariloche era finíssimo. Eu ouvi falar já do 13 do Vasco. Bariloche é na BR-101, Bariloche. O 13 do Vasco é no Vasco da Gama. Embaixo, existe ainda esses lugares? O 13 do Vasco ainda existe. Olha, todos aí. Eles existem. Agora eu só não sei se funciona como casa noturna, não mais. O 13 do Vasco deve funcionar ainda. Mas o Sol e Lua. que é um bar histórico em Recife. E tem o 100% Brasil no centro do Recife. Sim. Tem inúmeros lugares. É, hoje nem tanto, né? Que dá pra se consumir. Eu acho que o povo faz mais festa fechada e convida as bandas. É, você gosta do novo cenário de brega? Então, particularmente, eu gosto mais do brega clássico e do tecnobrega. E tem agora a nova sensação do brega, né? Que é meio que brega funk, né? É a não é novo, né? Ah, você tá falando da guriazinha. É, da MC Loma. Sim. Que eu tô curtindo muito o trabalho dela. Não consigo tirar as músicas dela da cabeça. É bem original. Mesmo sendo chiclete, acho que tem uma pegada bem original dela mesmo, assim. É porque também ainda ela começou a ser produzida agora, né? Mas brevemente acho que ela vai tornar-se uma artista mais engessada mesmo. Vão moldar ela pra ela se adaptar ao mercado. Mas enquanto isso eu tô curtindo bastante a MC Loma. Mas você acha que tem problemáticas essa exploração aí da imagem dela e tal? É uma guria, 16 anos. O que ela canta, as meninas que dançam com ela... Então, acho que na história da música geral, mundial, né? Sempre tem a exploração das crianças, né? Acho que um grande exemplo, saindo um pouco do brega, por exemplo, a gente tem um grande exemplo de crianças que fizeram sucesso, como Michael Jackson, por exemplo, a Nika Costa, o Jordi, que é um cantor francês que fez sucesso enquanto criança... E várias outras, e eram até crianças mais novas que MC Loma, inclusive. Mas depois de todo o que passou, ainda continua muito presente assim a exploração mesmo das crianças e tal dentro do cenário musical. E é meio prejudicial de uma certa maneira, né? Tem que saber trabalhar o psicológico das crianças, né? E não deixar que a fama também suba a cabeça, né? É um assunto bem delicado e bem expansivo, de uma certa maneira, para eu tentar destrinchar isso em apenas um programa. Mas bem por aí. Eu só fico meio preocupada mesmo assim com a sexualização mesmo, sabe? Do corpo das meninas. Porque elas cantam muito disso, né? A música que ela lançou agora na última sexta-feira... Fala um close desse, né? Empina e tora. Empina a raba que eu vou torar. Um bafo assim. E eu não dou muita conta. Eu confesso que eu não sou grande fã do trabalho dela. Eu acho bafo. Acho que ela tem que estar assim. Estar onde ela está, ela tem que estar, sabe? Já tem que ganhar o aqué dela, né? Não tá correndo a gira dela. Tem que ganhar o aqué dela. Não sei se está sendo o melhor jeito, sabe? O que ela tem cantado e tal. Mas acho chique, acho que... É isso, eu prefiro essa amapoinha preta da periferia do que essa galera que tem grana e estuda música e que mesmo assim não canta nada. E ainda critica a menina, né? Porque quando ela começou a fazer sucesso, o que mais teve foram especialistas da música e sociólogos universitários para criticar a menina, mas não produzem metade do que ela tava produzindo e que outras pessoas de... eixos periféricos e que tem baixo orçamento produzem, não produzem metade e só sabem criticar. Eu acho que é bem inveja mesmo do pessoal mesmo, né? Acho que o rolê institucionalizado e acadêmico engessa tantas pessoas que elas só conseguem, a única coisa que consegue aflorar nelas é na maioria delas, né? Não quero generalizar. É só esse senso crítico mesmo, essa coisa de estar sempre... em debate pra ter aquela punheta, punheta intelectual que chamam, né? É bem por aí. Mas é essa line mesmo, né? O doido é que essa galera... Como o que aconteceu com o Pablo, né? Que junto do discurso é mega... Que o de Luma é mais uma pira preconceituosa por ela ser quem ela é, pelas referências que ela traz no clipe. Ser uma pira periférica, que é o que brega carrega consigo, né? O povo não dá conta disso, sabe? Então começa a querer limpar a pessoa de todo jeito, assim. E termina que a pessoa fica sem originalidade, né? Que é o que provavelmente vai acontecer, né? se ela continuar nesse espaço midiático, entendeu? Todo esse bafo aí, né? Mas é isso. É, o, na verdade, o, que você falou que o funk brega, ele era recente, nem é. O funk brega, ele é antigo. Eu acho que o funk brega, ele é isso. O funk brega, ele surge em 2007, 2008, em Recife. Não, não tão antigo, né? Mas vai fazer 10 anos, já é uma vida. Já é uma criancinha. Já é um neném. É, e tem... O que eu acho barra é que esse bafo do funk brega tem muito bofe. É, pode ter mapos, mas eu não tô lembrando. Mas eu sei que tem muito bofe. Né, Troinha, Sheldon, essa galera toda, Leozinho, é, Chevchen que é o louco. Que é uma galera que hoje, inclusive, eles têm... Que o brega, ele tomou uma proporção de influências tão grande... Que embarcou até o raga, que era um ritmo brasileiro, não brasileiro, né, latino, pouquíssimo explorado pelos brasileiros, perdão, né, que ele não é brasileiro, é, e agora no brega a galera viu uma possibilidade e colocou várias, e trouxe pra si, né, junto com o Zumba, Twist, várias outras influências chiquérrimas, finíssimas. Sim, sim. E você gosta? Então, eu particularmente são ritmos que eu não conheço muito bem. Como eu já disse, eu sou mais fã da música eletrônica e a vertente assim que mais me encanta na, no brega é o tecnobrega mesmo, que é lá do, do Pará, né? Lá de Belém e tal. Eu acho que é um ritmo que me contagia mais. Mas tem algumas pessoas aí que você citou que eu conheço, Sheldon... É, tem Vertinho também, né? Tem umas músicas dele que eu gosto, que eu acho que é bem badalada. É porque na música eu não sou muito romântico, não. Mas eu gosto mais das músicas mais dançantes e tal. Acho que tem mais a minha pegada. É, pra mim, essa ideia de eletricidade mesmo no brega... Pra eu ouvir é bem recente. Ontem eu fui pra uma festa no Cabo, das meninas lá da Flop. Inclusive, beijo pra todas, beijo pra Caia, beijo pra Alberto. Um evento lindo, construído de forma autônoma. A galera fez, correu uma gira babado pra conseguir transporte pra galera. Foi chiquérrimo, né? E é, eu iniciei tocando house e depois de mim só foi funk e brega. E foi incrível. E inclusive ouvindo... várias dessas músicas novas. E eu achei tudo, porque fazia muito, muito tempo que eu não ouvia. E agora vocês ficam com MC Troia, no tempo que... Agora é Troinha, né? No tempo era MC Troia, com Quem Nasceu Comédia Nunca Vai Ser Bounty Town. Meu sorriso é o veneno para aqueles que querem me derrubar. Bandidão. Quem nasceu comédia nunca vai ser bandidão. Dentro da favela vai ter forma de budão. E pra querer ser o papai, tu tem que ter disposição. Quem nasceu comédia nunca vai ser bandidão. E quem nasceu comédia nunca vai ser bandidão. Dentro da favela vai ter forma de budão. E pra querer ser o papai, tu tem que ter disposição. Sempre se espelhou em mim, nem tudo que é jeito. Muita conspiragem pra tomar o meu respeito. Muita exclamação, dei lá dia a dia. Mas quando eu chego, sempre toma freguesia. Sabe quem não aguenta, o papai tem ciúme. Procura minhas becas, usar o meu perfume. Tá começando agora, já pensa em crescer. Tem que ter calma, menino, tu é só um bebê. Eu te ensinei a gatear, dá os primeiros passinhos. Tá com raiva de mim, por que vacilão? Meu bebezinho, tu quer ser eu agora, por que vacilão? Tu é gatinho. Tu sabe que não aguenta, o papai tem ciúme. Procura minhas becas, usar o meu perfume. Tá começando agora, já pensa em crescer. Tem que ter calma, menino, tu é só um bebê. Os primeiros passinhos, tá com erva de mim, por que vacilão? Meu bebezinho, quer ser eu agora, por que vacilão? Tu é um gajinho. Quem nasceu comédia nunca vai ser bandidão. Quem nasceu comédia nunca vai ser bandidão. Dentro da favela vai ter fama de mudão. E pra querer ser o papai, tu tem que ter disposição. Quem nasceu comédia nunca vai ser bandidão. Quem nasceu comédia nunca vai ser bandidão. Dentro da favela vai ter fama de mudão. E pra querer ser o papai, tu tem que ter disposição. E pra querer ser o papai, tu tem que ter disposição. É o que desse mesmo, malucão.

Você não queria minha paixão, você só queria uma construção. Me enganei, por te achar linda até demais. Jamais pensei que fosse capaz de me enganar. Agora tenho que conviver com essa dor que em meu peito se alojou. É tanta, tanta, tanta dor. Mas tudo bem, tudo bem. Vou superar. DJ Conexon é sucesso mesmo. Abriu mais junho até dezembro pra se andar. Não me esperar. É melhor você tomar chá de simancó. Peraí. Voltamos com mais um ruído. Voltamos. Ai meu Deus, a gente tava dançando aqui. Tá todo mundo suado aqui. Tava rolando a lambada, um carimbó, um brega. Tava babado. E aí, Paulette, vamos falar um pouquinho da mistura do brega com música eletrônica? Vamos. Então, eu acho que o primeiro contato que eu tive com essa mistura foram com swings que vieram do Pará, né? Por aí. E bandas que me contagiaram muito, uma delas é que tá tocando agora, é a banda Deja Vu. Que é uma banda que eu acho que é incrível, o som deles é muito bom. Mas eles não são paraenses, você sabe disso, né? São baianos. Ah, eu não sabia. De Feira de Santana, se não estou enganada. Olha aí, o povo do Nordeste dando nome sempre, né? E é um som muito contagiante. Inclusive, a banda Deja Vu se viu como referência pra... bem redundante. Pra o novo álbum do Pet Shop Boys. Pra uma faixa que chama-se 20-something. Que é uma pegada bem tecnobrega. E eles afirmam que há um preconceito muito grande do estilo ainda no Brasil, tanto do brega quanto do tecnobrega. E quando o pessoal leva pra a base mainstream, eu acho que acaba ajudando essas bandas a se propagarem dentro até do próprio país. Nossa, tá complicado hoje pra mim. E as pessoas aderem com mais facilidade quando as coisas de uma certa maneira vão pra gringa, né? E uma das bandas que eu curto muito é essa, a banda Deja Vu. E você, uma banda assim de tecnobrega que você curte e tal, que te embala? Então, eu... me foge a mente agora esse nome de banda de tecnobrega, porque o brega, como ele tem esse bafo de ser bem passageiro, você se liga mais nas músicas, né? Não se liga tanto no... É certo, banda Deja Vu e outros nomes, tipo banda Calypso, Companhia do Calypso, Musa do Calypso, que são bandas que tiveram nomes consagrados, porque tiveram vários hits consagrados. Mas eu gosto muito, muito, muito dessa... de uma banda paraense que eles fizeram... Los Bregas, o nome da banda. Que eles fazem muito mexão nessa line aí de música eletrônica e tal. E tem uma música que se chama Bola e Rebola, que é no, com um remix, uma paródia, um mashup, né? É do Kraftwerk, que é uma música finíssima de 2001, no início dos anos 2000. E elas pegando o Kraftwerk como referência e montando o sound em cima da música das Maricona, das Alemã. E ficou finíssimo. Que muita gente, inclusive, nem canta, não sei, né? Se é crack, que é um remix de Kraftwerk. E tem uma banda também, do Pará, que eu adoro horrores, que é aquele pessoal da equipe Treme, que eu acho tudo. Sim, o Marlon Branco e a Lady Green, que são finíssimas. A Gabi Amarantos, que tombou aqui em Recife, né? Bombou primeiro aqui, depois desacuendou pro sul. Mas ela bombou primeiro aqui. Eu acho que você, inclusive, pegou o início de Gabi Amarantos aqui. Peguei. No Acre. Ela fechava com dois caixinhas no peito. Botava o pendrive, botava o som no chulejo. Era tudo. Tudo, tudo, tudo. Cantando as músicas de Zeca Fofinho. Todos e todos. Todos e todos. E aí, vamos... Eu amo muito o brega, gente. Amo muito. E eu fico muito triste quando eu vejo gente daqui, as nativas, nossa... gongando brega. Eu fico, gente, como assim, sem coragem pra abrir a boca pra xoxar um babado daqui finíssimo. E eu acho mais chique ainda é como é feita a produção do brega, sabe? Que geralmente é com poucos recursos e é um som bafo que a galera da quebrada consome em grande massa, em grande escala. A relação com a pirataria pra mim é finíssima, porque eu amo a pirataria, acho finíssimo, tem que piratear mesmo. E é isso, vamos ouvir Bola e Rebola. Ela bem contra o capitalismo, né? Não, bem contra o capitalismo, não. Sou, também, lógico. Mas não foi esse o texto. Vamos ouvir essa versão para esse tecnobrega de Das Model, do Kraftwerk. Vai. Eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais ou além. A gente volta já, gente. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá nos ouvindo. E voltamos já. Comigo, não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pole, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pole, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Teu amor me

você todinha pra mim. Eu quero te possuir. Quero você todinha pra mim. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, não insista. Gente, eu amo muito essa música. Vocês não têm ideia do quanto eu amo esse sound, caralho. A louca. Saudade da M Winehouse. Saudade, né, gente? Da M, né? Vamos ouvir a M Winehouse de DJ Cremoso. Saudade. Momento de saudade. Go that we have, I say no, no, no. song in the black, the way I come back, cause I know, I know, I know. Ai, que saudade da Ana. Got the time, and then my daddy gets so far. This time my baby go that we have after, and oh, and oh, and oh. Quem curte a Amy House aí, levanta a mão. Passaram a noite inteira na gafieira, dançando na maior bebedeira. E de manhã ainda foram para um motel. Desculpe, eu não sabia que esse homem é seu. Sentou na mesa e logo bebeu. E ainda me tirou para dançar. Bebeu todas e ficou inconsciente. Ele pra mim é só mais um cliente que eu iria levar para despenar. Caíra, eu sei que sou bandida, eu sei que sou bandida. Mas eu sou vendedora de amor. Caíra, eu sei que sou bandida, eu sei que sou bandida. Mas eu sou vendedora de amor. Caíra, eu sei que sou bandida, eu sei que sou bandida. Mas eu sou vendedora de amor. Caíra, eu sei que sou bandida, eu sei que sou bandida. Mas eu sou vendedora de amor. Menina, moleque. DJ Sendo do Brega, detonando. Amiga, você vacilou comigo. Esse cara é meu marido. Ficou com ele e nem quis saber. Passaram a noite inteira na gafieira. Dançando na maior bebedeira. E de manhã ainda foram para um motel. Desculpe, eu não sabia que esse homem é seu. Sentou na mesa e logo bebeu. E ainda me tirou para dançar. Bebi todas e ficou inconsciente. Ele pra mim é só mais um cliente que eu iria levar para despenar. Caíra, eu sei que sou bandida, eu sei que sou bandida. Mas eu sou vendedora de amor. Caíra, eu sei que sou bandida, eu sei que sou bandida. Mas eu sou vendedora de amor. Caíra, eu sei que sou bandida, eu sei que sou bandida. Mas eu sou vendedora de amor. Caíra, eu sei que sou bandida, eu sei que sou bandida. Mas eu sou vendedora de amor. Ah, essa música eu quero dedicar à minha amiga, Catarina. Ela que me apresentou essa música. Catarina, DJ, essa vai pra você, tá? Um beijo, amor. Te amo. Vamos voltando. Eu adoro muito essa música, adoro muito. Solano e seu conjunto, adoro horrores. Ela é americana, da América do Sul. Aí um beijo pra todos que estão nos ouvindo. Tem um pessoal que ficou aí firme e forte nos ouvindo. A gente acompanha aqui na internet, gente. Quem ouve, quem não ouve, viu? Um beijo pra Zizara Caralho, que tá ouvindo a gente. Ela disse que tá ouvindo e tá amando. Um beijo pra Zizara. Um beijo pra João, lá de Dois Irmãos. Um beijo pra Priscila. Um beijo pra Fernando, o menino, o técnico aqui da rádio. O menino, né? O menino técnico daqui da rádio. Um beijo pra Isa de Conceito, que também tá ouvindo lá em... Nosso ouvinte fiel, né? Tá ouvindo lá em Boa Viagem. Olha que rica, rica, um, né? Beijo pra... Gus Cabreira. Gus... Que ele sempre ouve a gente, que ele tem um programa aqui, Poeira Criativa. Um beijo pra Magu. Um beijo pra... A outra que tá fazendo os snap aqui, eu fico sem graça, porque sou uma pessoa muito tímida. Um beijo pra todas as ouvintes, pra Roberta Batista também, que sempre nos ouve em Hamburgo, na Alemanha. Um beijo pra toda a Zona Oeste, que a gente tá sempre conectado, né? Um beijo pra você, Paulette. Obrigado, querido. Gus agradecendo. Gus, valeu, valeu Socha, pelo beijo. Estamos aqui ouvindo. Eu sabia, Gus, que você tá ouvindo a gente. Eu sei que você é um ouvinte fiel também do nosso programa. Um beijo para o pessoal da Várzea que tá ouvindo, Jamile, que é a menina aqui, porque a gente mora junta, né? Um beijo para todas as amigas. Os principais ouvintes da gente são os nossos amigos. A gente fica muito grata pelo retorno. Continuem nos dando retorno, se tá bom, se não tá. Um beijo para Joyce, lá em Nova Morada, que tá nos ouvindo também. Beijo, Joyce. Saudade de encontrar com você, querida. Viva mocosada. Um beijo pra todos, é sempre bom, né? É sempre bom a gente ter o respaldo das amigas, né? Saber carinho. Como é que tá caminhando o programa, se tá bom, se não tá, sugestão de música, sugestão de pauta pra gente também. Se vocês quiserem ouvir algum estilo de música específica, querer que a gente estude algum bafo, né? A gente tenta trazer uma variedade de ritmos. A gente tem focado nos dois primeiros programas. Foi sobre música eletrônica, house music, porque é um babado que a gente tem ouvido e pesquisado bastante. A gente tá bem na pilha, né, disso. Mas o seguir do programa é seguir falando sobre vários estilos musicais, sobre os mais diversos temas, enfim. E é sempre estar conectado com vocês aqui na rádio e online também. E é isso, gente. Lembrando, gente, que a nossa reprise acontece toda sexta-feira às 20 da noite. A Rádio Aconchego, ela tem uma programação diária. Quem quiser se conectar, a bala. Tem gente que fica dizendo assim, eu não consigo me conectar com tal link no seu programa. Gente, você entra, a rádio vai estar funcionando, não vai ser a gente. Às vezes, a rádio vai estar funcionando. Sim, às vezes também é o navegador, né? Vocês podem ver se é o Chrome, se é o Mozilla, se é o Safari. Tem vários navegadores aí. Tenta aí algum dos navegadores que com certeza um deles vai tocar a rádio. E é isso, gente. Eu quero agradecer pra geral por estar fortalecendo aqui. A gente aqui toda segunda, a partir das 17, todas as segundas às 17h30. E como a Paulette falou, toda sexta, reprise às 20 horas. Pra quem quiser nos ouvir na rádio, se produzindo pra balada. Ou também vocês podem ouvir nossos programas ou no meu Mixcloud, ou no Mixcloud da Paulette, né? E brevemente a gente vai criar um Mixcloud pra rádio geral, pra vocês ouvirem todos os programas da rádio. E a nossa função é comunicar mesmo e trazer informação e que vocês continuem com a gente, hoje e sempre. Isso. Uma alternativa boa pra ter acesso é limpar o cache do seu navegador, que é uma alternativa mais rápida assim pra conseguir ter acesso ao bafo. Os dois últimos programas estão do nosso programa, né? Está no meu Mixcloud, que é Paulette Linda Selva, e tá no Mixcloud da Socha, que é Socha. Só Socha, né, Socha? Socha. E que também tem outras coisas, tem outros trabalhos da gente, tem trabalho da Socha, tem trabalho meu. A gente também trabalha na noite, gente. Chame a gente pra tocar na trabalha festas. De dia também. A gente trabalha a qualquer hora. Chamou pra trabalhar, a gente tá trabalhando. Isso. E venham aqui, a rádio fica atrás do Clube da Sudene, atrás da reitoria da UFPE, é no CIS, Centro Integrado de Saúde. É um espaço aberto, gente. Colem. É super bafo. Venham participar também do programa com a gente, aqui o espaço é aberto. Só não pode fazer barulho, porque quem tem espaço aqui é a nossa voz. Mas a voz de vocês também tem, só não pode estar fazendo furdunço aqui na rádio. Graudeando. Né? E é isso, a função da gente é comunicar, né? Trazer uma comunicação que não seja tida, tida não, né? Trabalhada dentro desse viés aí, loloque, midiático, godê, caricato, e trazer coisas loloque pra da gente, né? De nossas vivências, e é isso, compartilhar as nossas loucurinhas diárias. Esse final de semana você toca em alguma festa, Socha? Não. Próximo final de semana? Não, esse final de semana eu tô bem triste, porque ninguém me chama pra fazer nada, gente. Poxa, que maldade de vocês, não me chamam pra fazer nada. Passada. Eu toco no próximo final de semana, já falei no outro programa. No próximo é esse? Esse próximo, né? Segunda-feira, hoje, próximo final de semana. Sexta eu toco em João Pessoa, na Kika, que é um babado que eu construo. Colin, quem de João Pessoa estiver ouvindo a rádio, que tem aí as manas, né, as manas de Campina Grande, é João Pessoa, Fio, Thiago, Brian, lindo, que também produzem aqui, beijo meninas, a gente se encontra, vai ser no Era Bárbara, e no sábado tem aqui a Estasia, que acontece no, na Galeria Arvoredo, que fica na Gervásio Pires, e toca eu, toca Karma, toca Marcos, toca um bonde, Loló, que vai ter visuais, vai ser tudo, compareçam, vai ser super chique. E é isso, gente. Fortaleçam os rolês autônomos da cidade, que a gente soa muito pra construir coisas que não estejam ligadas ao detido mainstream. Então é isso. Até segunda-feira que vem, às 5h30 da tarde, 88.1 FM, pra Zona Oeste do Recife, e online, radioaconchego.milharal.org ou orelha.radiolivre.org/aconchego. Muito grata pela audiência de vocês. Ai, meu Deus. Vamos fechar com um hino do meio que brega, meio caribó, meio não sei o que, meio não sei o que lá, que é uma música que é contagiante. Acho que quando toca, todo mundo dança. Vamos ouvir? Será que vocês conhecem essa música? Essa que tá tocando não, essa é o José Orlando, eu tenho pena de você. Isso é pra quem acha que tá por cima da gente, sabe? Aí a gente manda essa do José Orlando, eu tenho pena de você. Ai, beijos meninas, até segunda-feira. Fiquem na paz de Deus e de Exu, de quem vocês acreditarem. E é isso, feliz aniversário Recife Olinda e esses lixo caótico no Bang. É nóis, cheiro. Cheiro até segunda-feira, né? E não esqueçam da reprise e da gente do Mixcloud. Meu Mixcloud é só Brasil, né? Meu perfil tá no Brasil. E tem o de Paulette, que é Paulette Linda Selva, também Brasil. É isso. Até segunda-feira que vem, um beijo. Nossa, o Ju tá muito enrolado, Paulette. Que porra é isso? É muita draga. Muita maconha no juiz. Cheiro, bebê, sem sequela. Até semana que vem. Piranha é um peixe voraz de São Francisco. Não, perdão. Rio São Francisco. Não, não, perdão. Amazonas, nosso grande rio, Amazonas. Cabo que carregue quem disser que não é. Piranha é o nome de um peixe, juro que é. Eu não tocaria um violão, nem faria uma canção para um peixe qualquer. Piranha é um peixe voraz de São Francisco. Não, perdão. Rio São Francisco. Não, não, perdão. Amazonas, nosso grande rio, Amazonas. Diabo que carregue quem disser que não é. Piranha é o nome de um peixe, juro que é. Eu não tocaria um violão, nem faria uma canção para um peixe qualquer. Piranha é um peixe voraz de São Francisco. Não, perdão. Rio São Francisco. Não, não, perdão. Amazonas, nosso grande rio, Amazonas. piranha, Amazonas, piranha, Amazonas, piranha.